Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Regresso para mais uma sessão do Em Transe, depois de 15 dias de pausa, sempre na SBSR, e começamos neste programa que tenta de alguma forma dar destaque a alguns dos discos mais gostados de 2018. Começamos com a banda sonora de Johan Johansson para Mandy, a abrir Children of the New Dawn. Boa noite, bem-vindos. Chama-se Johnny Jewel, é o líder de, entre outros, Chromatics, que anunciaram um novo disco para 2018, não chegou, mas de Johnny Jewel pelo menos dois ou três discos, um deles, com forte carga cinemática, chama-se Digital Rain. Por aqui destaque para duas de Johnny Jewel, What If e Digital Rain, o tema título, antes de abrir Children of the New Dawn e agora... John Hopkins, londrino, que com Singularity nos apresentou temas como este COSM. Thank you. Dois músicos que exploram o universo da música eletrónica sempre muito melódica. Primeiro John Hopkins, CEO SM de Singularity, depois Sun Sun de All Melody, Nils Fram, e agora o projeto de Bristol LTO, que pertence ao coletivo misterioso Old Apparatus, mistura sons de piano com paisagens etéreas e música ambiente de Déjà Rêvé de LTO, agora 10 Years. Thank you. Maia, há pouco, pertence a Arthur Kreiser, debut neste alter ego, chama-se Here From Where We Are. Ouvimos Linaya, antes LTO, depois Mike Cotton, o dono de The Green Kingdom, The Sea and Unseen, Sleeping Forest, para continuarmos quase no final desta sessão do Em Trance, com um de três discos apresentados em 2018 pela canadiana, que nos oferece música eletroacústica, chama-se Sara Davachi, agora de Let Night Come On Bells and the Day Burstone. Thank you. Altura de fecharmos o Em Transe de hoje. Para trás vai ficar Mountain Stream, belíssimo tema de um dos dois discos oferecidos em 2018 de Rafael Antaniri Sarri. Destaque nesta emissão do Em Transe para Sirimiri. Já sabem, o Em Transe, depois de rodar na rádio transforma-se em formato podcast. Links em radiotrans.blogspot.com ou na loja do iTunes. Também no site oficial do Entranse encontram as fotografias de Alípio Padilha e os poemas de Ana Freitas Reis. Eu regresso para a semana, esperemos já com discos de 2019. Boa noite, até de hoje 8 dias.